Portal do Rocha. Não suportei te ver batendo papo com esse cara aí, todo arrumado. Sei que você estava inocente, mas esse cara não é gente. Perdi a cabeça, cerveja esquentou. Não tive culpa da briga. No bar foi ele que causou e você foi embora de mim. Foi pra São Paulo, deixou meu amor por causa de uma briga. Cê me desamou. Ai, Milena, minha pequena. Minha pequena Milena, o ciúme é inimigo do amor. Ai, Milena, minha pequena. Minha pequena Milena, o ciúme é inimigo do amor. Enquanto o avião subia, o orgulho desabava. E eu sem coragem de volta pra casa com medo de chorar. Vou até São Paulo, perdi minha pequena. Fica na minha vida, nunca mais repito aquela cena, Milena. Suportei te ver batendo papo com esse cara aí, todo arrumado. Sei que você estava inocente, mas esse cara não é gente. Perdi a cabeça, cerveja esquentou. Não tive culpa da briga. No bar foi ele que causou e você foi embora de mim. Foi pra São Paulo, deixou meu amor por causa de uma briga. Cê me desamou. Pequena Milena, o ciúme é inimigo do amor. Ai, Milena, minha pequena. Minha pequena Milena, o ciúme é inimigo do amor. Enquanto o avião subia, o orgulho desabava. E eu sem coragem de volta pra casa com medo de chorar. Vou até São Paulo, perdi minha pequena. Fica na minha vida, nunca mais repito aquela cena, Milena.